A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo a vocês uma feliz Páscoa, a vocês e a toda a sua família. Apesar de estarmos na Sexta da Paixão e esse ser o final de semana da Páscoa, o texto que nós vamos ministrar não é um texto específico da Páscoa. Nós vamos ministrar o Salmo 103. Meu sonho agora, se o Senhor permitir, é caminhar do Salmo 101 até o 150. Quanto a mensagens de Páscoa, eu estou tranquilo, porque você pode ler em sua Bíblia, você pode ler a Bíblia através da internet, você pode ver filmes nesse período, na internet também você pode encontrar mensagens, então fico bastante tranquilo. No blog nós temos ministração sobre isso, sobre o tema da paixão e da Páscoa no livro de Mateus, é só procurar lá no blog e também no livro de João, que nós acabamos de ministrar. Portanto, estou tranquilo para caminhar com vocês no Salmo de número 103. Vamos fazer como temos feito, em três partes, a leitura do texto bíblico, que opera maravilhas. Somente o texto é suficiente para operar maravilhas na sua vida. Ainda vamos fazer algumas notas de destaque, de rodapé, e finalmente a mensagem pastoral. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos. Com todos os que guardam sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a vossas, a su, perdão, obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Exaltado seja o nome do Senhor por essa leitura do Salmo de número 103. Ele é digno de toda adoração pela sua santa palavra que revela quem ele é. Irmãos e irmãs, fazemos cinco notas agora de destaque. No primeiro versículo, bendize a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas seu santo nome. A nota diz assim: louvor intenso e profundo, fruto de vívida experiência pessoal do salmista com o amor leal de Deus. Convocações à adoração do Senhor integram o prelúdio e o pós-lúdio deste hino, bem como determinam seu tom. Versículos 1, 2, 20 a 22 e Salmo 101, que nós já fizemos essa semana. A expressão hebraica original, a minha alma ou minha alma, era a maneira típica de os hebreus se referirem ao próprio íntimo, às entranhas psicológicas e emocionais, como no Salmo 104, o Salmo 116, verso 7. Eu quero reforçar aqui, rapidamente, que para o povo de Israel e na teologia israelita, há uma diferença muito grande com a compreensão, em relação à compreensão grega da constituição do ser humano. Para a expressão hebraica, o que existe é o interior do ser humano como um todo, tá bem? E a matéria-prima da qual fomos criados, que é o pó. Então, falando de outra maneira, nós temos a matéria com a qual Deus nos criou e o sopro da vida que ele nos concedeu para que estejamos vivos. Simples assim, interior e exterior, o sopro da vida e a matéria que nos constitui. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a nossa herança ocidental é uma herança vinda dos gregos. E, particularmente, os gregos dividiram não em duas partes, como matéria e espírito, mas em três partes. Aquilo que a psicanálise vai trabalhar com muita propriedade a partir de Freud e outros psicanalistas, e também depois a psicologia de modo geral. Não vou entrar aqui nas variadas escolas. E na compreensão grega existe o corpo, como para os hebreus, só que existe uma coisa chamada alma. E essa alma não é exatamente o espírito, não é exatamente o ser, mas é aquilo que nos constitui como pessoas no nosso campo racional e no nosso campo emocional, afetivo, aquilo que move o nosso comportamento, tá bem? Inclusive na psicologia, nós só temos acesso, e quando fazemos análise de alguém, quando vamos fazer o diagnóstico sobre alguém, nós fazemos em relação ao comportamento, porque nós não temos acesso à psique. Muito bem. Dito isso, eu quero reforçar para o povo hebreu, depois israelita e depois judeu, o que existe é matéria e espírito. Para a compreensão ocidental, formada pelos gregos, o que existe é matéria, o campo psicológico do ser e o espírito, que para algumas escolas vai se localizar na mente, tá bem? Por causa do racionalismo, e para outras escolas vai se caracterizar no ser como um todo, em particular no fenômeno que constitui o ser, ou seja, na ontologia. Mas não vou além disso para não bagunçar sua cabeça, tá bom? Era só uma diferenciação. Para os hebreus é mais simples, corpo e espírito. Para os gregos já há uma divisão maior, corpo, alma e espírito. O segundo destaque, nós vemos no versículo 5, ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. As forças, os sonhos e o dinamismo da juventude são restaurados a ponto de poderem ser comparados ao proverbial vigor inesgotável das poderosas águias. Confira Isaías 40, verso 31. O terceiro destaque você vai encontrar no versículo 8. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Queridos irmãos e irmãs, os grandes feitos de Deus ficaram marcados na história da humanidade e, muito especialmente, na história do povo judeu. Se você quiser saber a ordem que as coisas se estabeleceram, a ordem mais precisa é povo hebreu, quando está se constituindo, depois povo israelita, e depois da queda do Reino do Norte, quando fica só o Reino do Sul, povo judeu, como nós conhecemos até hoje, Deuteronômio 8, Êxodo 33, você pode conferir esses textos que tratam dessa questão. O destaque número 4 está no versículo 13. Como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. O povo de Deus não pode se esquecer de que o Senhor nos trata especialmente como seus filhos. Meu irmão, minha irmã, lembre disso toda hora. Você é tratado por Deus como um filho, é o filho do Pai. Não apenas como nosso Rei e Senhor, não, ele nos trata como Pai. A ternura do Pai brota do seu amor paterno e do seu cuidado para com a fragilidade dos seus filhos. Hebreus 4, 14 a 16, 12, verso 5 ao 11, Salmo 78, verso 39, e Salmo 109, versículo 12. Ainda temos Lucas 1, versículo 50. São textos de referência para você se aprofundar mais nessas notas e nesses versículos destacados. Muito bem, a última nota, a quinta nota desse salmo, está no versículo 21. Bendizei ao Senhor, vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris a sua vontade. Apenas nesse versículo e no Salmo 148, versículo 2, a expressão original hebraica, aqui traduzida por exércitos, é masculina. Nesses dois textos, os exércitos são compostos por seres angelicais, somente nesses dois textos, servos ou ministros, se referindo a seres angelicais. Servo é o particípio do verbo hebraico traduzido por servir. Salmo 101, verso 6, Salmo 91, verso 11, 104, verso 4, Hebreus 1, 14. Bendito, glorificado, exaltado seja o nosso Senhor por essas notas, que elas aprofundem mais o seu conhecimento historiográfico, o seu conhecimento do Salmo como um todo. Finalizo agora com a mensagem pastoral, tendo como proposição a misericórdia do Senhor. Digo isso aos irmãos nesta hora. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito seja. Todo o nosso ser declare que ele é bendito. E ao glorificá-lo, jamais esqueçamos qualquer dos seus atributos. Perceba que eu utilizei e utilizo nessa palavra pastoral não o conceito de hebreu, nem o conceito só de alma, mas eu digo todo o nosso ser, ou seja, abarcando as duas escolas. Ser, aquilo, a matéria que nós estudamos para discutir o ser, é a ontologia, ou seja, a totalidade do que somos, assim como Deus é, nós também somos. Então, todo o nosso ser, a totalidade de cada um de nós, declare que ele é bendito e, ao glorificá-lo, jamais esqueçamos qualquer dos seus atributos. O Senhor é digno de louvor e adoração, porque é o único Deus que perdoa todas as iniquidades, sara todas as enfermidades, redime a vida e nos enche de graça e misericórdia. Aqui você pode fazer um paralelo com a sexta-feira da paixão. O Senhor Jesus morreu na cruz como o plenamente Deus que se fez plenamente ser humano, para quê? Para perdoar todas as nossas iniquidades. Preste atenção, minha irmã, meu irmão. Não é que ele perdoa metade das nossas iniquidades. Não. O texto diz ele perdoa todas. E aí você pode estar em paz com Deus, porque você está totalmente perdoado, perdoada das suas iniquidades. Ele sara as enfermidades, não há nenhuma enfermidade, nenhuma, que não esteja ao alcance de Deus para que ele não possa curar. Falando mais positivamente, Deus é quem sara a enfermidade. Yahvé, Rafá, Deus nos sara, Deus nos cura. Ele sara enfermidades, redime a vida e nos enche de graça e misericórdia. Eu dirijo em particular essa palavra a dois familiares, um aqui em Minas e uma em São Paulo, para dizer: Deus é quem cura as enfermidades. Ele usa a ciência, sem dúvida nenhuma. Ciência parte dele. Ele usa as pessoas, claro que ele usa, são seus instrumentos. Mas quem cura as enfermidades, na verdade, é o Senhor. O poderoso de Israel abençoa nossa mocidade, assim como nossa velhice. Ele é justo e manifesta os seus caminhos àqueles que habitam em sua casa. O nosso Deus é misericordioso. Ah, que maravilhoso isso, irmãos, irmãs. Bem-aventurados os misericordiosos, os que tiverem misericórdia do outro ou da outra, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá no sermão da bem-aventurança. É alguém que olha para a miséria do outro e, ao invés de atirar pedra, olha com compaixão. Olha para a miséria do coração do outro e tem compaixão e redime. Ao invés de acusar, liberta. Ao invés de atrapalhar, ajuda. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é misericordioso. É de longo ânimo, longânimo, é benigno, é bondoso, é compassivo. O seu amor é tão grande, queridos, que ele faz questão de não repreender perpetuamente, nem conservar para sempre a sua ira. Olha só a história do Senhor com Israel. Se o Senhor fosse castigar Israel da maneira como eles pecaram ao longo da história, retratada no Antigo Testamento, não haveria mais Israel. E se ele nos tratasse também, a nós, igreja, sem misericórdia, nós já não existiríamos mais, nós não seríamos mais, prefiro até dizer. Mas ele é compassivo, benigno, longânimo, misericordioso. O seu amor é grande e ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Que isso seja uma motivação para nós, que nós tenhamos sempre no nosso coração uma postura misericordiosa para com as pessoas, de longo ânimo, de benignidade e de compassividade. Sendo assim, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. Eu me entristeço quando vejo a igreja querendo apedrejar pecadores. Isso até atrapalha o processo de evangelização, porque as pessoas que não se converteram olham para nós e dizem: olha, esse pessoal se julga melhor do que todos, donos da verdade. Nós não somos donos. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, e ninguém é dono de Jesus. Então, nós temos que tratar as pessoas como Deus nos trata. Como, pastor? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Não trate as pessoas segundo os pecados delas, nem consoante as iniquidades que elas possuem. O Senhor é assim. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. O Criador de todas as coisas é o Papai. É o Pai, que se compadece de seus filhos, já que tem o conhecimento de nossas limitações, sabe que somos como uma flor do campo, que hoje está e amanhã já foi levada pelo vento. Bendito seja o nome do Senhor, por causa da sua misericórdia, que é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e guardam a sua aliança. nos céus, está estabelecido o seu trono e o seu reino domina sobre tudo e todos. Esse é o conceito de senhorio. Ele é o senhor sobre tudo. É o conceito de rei. Ele é o rei de todas as coisas. É o conceito de soberania. Ele é soberano sobre toda a realidade. A uma voz glorifiquemos ao Senhor, irmãos e irmãs, e junto com os anjos, executemos as suas ordens e obedeçamos a sua palavra. Todos juntos, exaltemos ao Senhor. É hora de sermos como um só exército, de ministros ou até de anjos, que bendizem ao Senhor por todas as suas obras em todos os lugares. Hoje é tempo de bendizer ao Senhor e, como o salmista, reconhecer o domínio de Jesus. Bendigamos o seu nome. Em particular, eu encerro essa última oração, essa última frase, dizendo: hoje é sexta da paixão. Hoje é tempo de bendizer ao Senhor pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. Como salmistas que somos, estamos aqui para salmodiar o Senhor, assim como no passado havia salmistas, hoje nós somos salmistas. Reconheçamos o domínio de Jesus. Na cruz do Calvário, ele venceu o pecado. Ele venceu as nossas iniquidades. Ele venceu as nossas enfermidades. Ele manifestou a sua graça. Ele perdoou toda a iniquidade. Ele redimiu a vida dos que estavam mortos espiritualmente e agora podem reviver espiritualmente. Ele nos encheu de graça, que é um favor imerecido, favor que nós não merecemos, e ele nos encheu de misericórdia e compaixão. Que nós também olhemos para todos os outros seres, para todas as outras pessoas, com misericórdia, olhando para suas misérias, mas não com uma pedra na mão, e sim prontos a ajudar diante da sua necessidade, dificuldade, até diante do seu pecado, que nós sejamos misericordiosos e alcançaremos a misericórdia. Enfim, bendigamos o seu nome, porque ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu espero que essa breve devocional sobre o Salmo 103 possa iluminar a sua vida hoje e você possa bendizer ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todas as suas entranhas, com todo o seu nome, com tudo que há. Entregue realmente o louvor ao Senhor. E diga: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos fortaleça para a honra e glória do seu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção, eu deixo com vocês uma palavra do Reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, e depois um comentário do meu primo Everson, a quem mando um abraço. Diz assim o pastor Hernandes: eu sei que você está enfrentando muitas lutas, sei que você está encurralado por muitos temores. Mas ficar ansioso não vai lhe ajudar. Põe a sua confiança em Deus, ele está no controle e depois da tempestade vem a bonança. Hernandes Dias Lopes. Irmão, irmã, não se desespere, diz o nosso irmão Everson. Não se desespere diante dos dramas da vida. Não perca a esperança diante das circunstâncias adversas. Não duvide do amor de Deus por causa da dor que você está sentindo, que assola o seu peito. Deus nunca vai desamparar você. Ele está do seu lado, como seu refúgio e fortaleza. Você vai caminhar para a pátria celeste de força em força, de fé em fé, sendo transformado de glória em glória. Deus segurará firme a sua mão até receber você na glória. Então, a noite escura da alma desembocará na manhã gloriosa de uma eternidade de gozo e paz. Que Deus nos abençoe, ele desejou. E não só ele mencionou aqui o celeste porvir, né? O Senhor vai nos segurar firmes na mão até que cheguemos na glória. Mas até lá, até que nós cheguemos na glória eterna, o Senhor segura a nossa mão agora, na vida, no dia a dia, nas dores que passamos, nos temores que temos, nas lutas que atravessamos. O Senhor vai nos abençoando dia após dia, de força em força, de fé em fé, de glória em glória, e vai nos amparando, porque Ele nunca desampara aquele que está ao seu lado. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a consolação, a graça, a misericórdia do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.